Olá, aqui é Gustavo Abadi e está começando agora mais um podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Nós temos falado a respeito daquelas qualidades necessárias de caráter que designam um homem segundo o plano de Deus. Falamos anteriormente que o homem segundo o plano de Deus é um homem que geralmente é um homem de oração. É um homem que vive como um filho amado de Deus. É um homem que lê a Escritura. É um homem que escuta mais do que fala. É um homem que se arrepende. Nesse podcast eu quero falar de tentação. O homem segundo o plano de Deus é um homem que luta contra a tentação ao lado da palavra de Deus. Se você pegar o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que foi perfeito em tudo, impecável, Ele padeceu por tentações. Se Ele, que é o Mestre, padeceu por tentações, imagine eu e você que somos discípulos, que necessitamos muito mais de Deus do que Ele, que era o próprio Deus. Ele passou por tentações. Se você olhar para o Evangelho segundo São Mateus capítulo 4, você encontrará esse episódio, essa página do Evangelho, que demonstra que Jesus, depois de 40 dias de profundo jejum, teve um encontro com o diabo. E o diabo passou a tentá-lo. Em geral, as tentações de Jesus são aquelas que mais nos afligem. Os pais da igreja se dedicaram, Evagrio Pontico em especial, a comentar essas tentações e a propor soluções para vencê-las. Jesus foi tentado. A carne foi tentado em sua concupiscência. Foi tentado na riqueza. Foi tentado pelo poder, mas em tudo resistiu. Resistiu porque primeiramente sabia qual era o seu papel e sabia que havia uma revelação de Deus, uma palavra escrita que falava dos planos de Deus no mundo. Jesus venceu a tentação de uma forma espetacular. Ele viu o que estava no núcleo dessas tentações e respondeu-a com a palavra de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, vocês que me escutam, o diabo vem e nos aflige e nos apresenta toda a forma de tentações. E que resposta nós damos a elas? Será que nós sucumbimos? Porque ele já... O diabo, de tão astuto e velho, já conhece aonde dói, já sabe aonde nós estamos fracos. Será que o exército infernal já está de tocaia e você simplesmente cai porque eles já sabem qual é o seu erro? Jesus, ao ser tentado, conseguiu compreender qual era o núcleo da sua tentação e era capaz de responder com a única coisa que lhe fortificava, a palavra de Deus, que enchia o seu coração nas leituras quando ele estava nesta terra. Assim deve ser o nosso coração, começar a responder com a palavra de Deus aquelas dores que nos vêm. Se você está triste, se sua tentação é a depressão, você deve responder: alegrai-vos no Senhor, eu digo alegrai-vos. Se a tua tentação é a promiscuidade, converse com a sua esposa e diga a ela: eu preciso da sua ajuda, preciso da sua oração, preciso do seu amor. Para que você não viva abrasado. Para que ela possa entender que você precisa do amor, do afeto, do carinho dela. Se as coisas do mundo vêm te tentar para que você tenha poder e riqueza. É lá na Escritura que você vai encontrar o sentido da vida, quando Deus diz, o salmista diz a Deus: o Senhor é a minha herança, é a minha força, a rocha da minha salvação. As coisas desse mundo passam, elas ficam para trás, mas o Senhor permanece para sempre. O Senhor permanece para sempre. Para onde que você está olhando? Será que as tentações que você está passando são tentações que você está padecendo porque você está muito fraco? Porque você não vigia mais? Porque você não se fortalece mais? Qual foi a última vez em que você jejuou? Ou você só deixa isso para a Páscoa? Qual foi a última vez em que você dedicou algumas horas de retiro a Deus? Qual foi a última vez em que você dedicou minutos de oração a Deus? Qual foi a última vez que você tomou as Escrituras e leu-as? Você não pode impedir que a tentação venha por sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ela faça ninho. Então tome coragem, fortaleça o seu coração. O espírito forte sustenta o homem na hora da angústia, e quando vier a angústia da tentação, resista. Lute. Lute com todas as forças. E se você cair, se você pecar, lembre-se que você tem um advogado justo, Jesus Cristo. E levante-se. Corra para o Senhor. Corra para o Senhor. Levante-se. Sua tarefa é lutar. Que nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe. Até o próximo podcast.